A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, uma realidade sombria. Ou... porque existem cores... Meus amigos, hoje vamos dar início à terceira e, infelizmente, última super charada do nosso seriado. Pois é, mas não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, não é? E vocês ainda lembram que o placar da Guerra do Golfe está marcando 7 pontos para o Dr. Sadomor e 7 pontos para o Rei Sabidão I? Ou seja, as 7 dúvidas finais dessa terceira super charada terão que apontar um vitorioso. Quem é que vocês acham que vai ganhar? Como é que estão as apostas? Bem, ouçamos. Não consigo dormir. Ai, não sei o que é. Ah, Sabidão, seja bonzinho, tá? Conte carneirinhos, ora. Ah, já tentei. Não dá. Uai, tô sentindo uma sensação esquisita. Ah, então faça um pouco de yoga ou de meditação. Olha como ainda tá escuro lá fora. E com essa chuvinha, nada melhor do que ficar na caminha e dormir. Ah, não adianta, rainha. Eu já experimentei de tudo. Sabe de uma coisa? Vou ver um pouco de televisão. Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, de cinema, sou jornal, livro e possuo o maior banco de dados da Gandaia. Eu sou a central mais forte e poderosa da nova realidade virtual, o Império das Tevilusões. Tá certo, espelhinho, mas agora faz o favor de voltar a encher o seu vídeo com cores, que essa imagem em branco e preto não me agrada nem um pouco. Sinto muito, mas acho que você, Rei Sabidão I, está ficando daltônico ou meio louco. O quê? Desde quando você fala assim comigo, espelho biotrônico? Não tem mais respeito, não, é? Ah, o que foi, Sabidão? Por que é que você está se alterando desse jeito? Ah, é o espelhinho que está esquecendo as leis da boa educação, além de não querer encher o seu vídeo com cores. Daltônico é a pessoa que sofre de daltonismo, a incapacidade de perceber certas cores ou compreender certos assuntos. Tá vendo só, rainha, como ele tá mal criado? E depois você ainda vem me dizer que é pra eu tratar bem o pobrezinho. Ah! Mas é verdade! O espelho biotrônico está sem cor! Está descolorindo, coitado, mas que horror! Daltonizar, no sentido figurado, é deturpar a percepção ou a inteligência de um ser. E nisso, não me meto, ainda mais quando falam que o meu vídeo está branco e preto. Tá aí, rainha. É isso que dá tratar o espelhinho tão bem. Essas máquinas cibernéticas não conhecem o que é ética, nem sabem o que é gratidão. Ah, Sabidão, tenha calma. Vai ver que o pobrezinho só está com um probleminha qualquer na sua central neurobiocelular. E logo, logo vai passar isso. Não, não é possível. O que foi, homem? Incrível, não posso acreditar. Pronto, o que foi agora? Olha, olha ali pra fora, tá vendo? A realidade também ficou descolorida. Tá tudo preto e branco, tão frio. Não, não é verdade? E tudo parece tão, tão sombrio. Eu acho que nós só podemos estar sonhando de novo. Daltonizar, no sentido figurado, é deturpar a percepção ou a inteligência de um ser. E nisso não me meto, ainda mais quando alguém vê o mundo acinzentado ou branco e preto. Ah, peraí, espelhinho. Brincadeira tem hora. E se você quiser descolorir a sua imagem, tudo bem, mas... Eu não lhe disse, rainha, que havia alguma coisa estranha no ar. Tá vendo? Isso só pode ser coisa do Dr. Sadomor. Que coisa, não? Como o mundo fica estranho e diferente quando se descolore. Não há verde, nem vermelho. Sabe de uma coisa, querida? Vamos resolver logo isso e chamar o doutor. Que tal? Isso, isso! Alô, doutor! Venha urgente! Mandaram me despertar. Eis que vim depressa só pela força da minha mente. Eu também me roubou. Tive que cair da cama e interromper meu sono de inocente. Ah, doutor, hoje não vejo graça alguma na sua vinda. Porque veja só o que aconteceu aqui. Cá entre nós, Sadomor. Isso não é coisa que se faça nem ao maior inimigo. Mas o que foi? Não percebo o que se passa. É comigo. Então você não está vendo que tudo ficou descolorido? É, olha aqui pro espelho biotrônico. Tá vendo o vídeo dele? Tudo em preto e branco. Isso aí só pode ser chantagem. Ora, sabidão, não diga bobagem. Eu estou vendo tudo a cores. E eu também. Acho que alguém está ficando daltônico. Oh, escuta aqui, ó, sua maquineta de fazer horrores. Não se meta em conversa de gente, tá? Acabo de receber a seguinte mensagem. A terceira e última charada da Guerra do Golfe reza assim. O arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. Pois é, meu caro. Tá aí. Você, por acaso, já está pronto para responder a primeira dúvida? É, eu não. Ainda nem tomei o café da manhã e... Doutor! Em quem você se inspirou nessa charada, hein? Ora, meu bem, isso não é hora. Depois a gente se vê então, doutor, tá certo? Haha, e aí vou faturar mais um pontinho. Que tal a nova charada, amigos? O arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. Quantas dúvidas complicadas se escondem nessas palavras, não? Aliás, será que o Dr. Sadomor tem mesmo o poder de descolorir a realidade? Por falar nisso, vocês já imaginaram se não existissem as cores? Que chato não seria? Bem, parece que alguém ainda não se acostumou a ver a gandaia em preto e branco, toda cinzenta e sombria. Não me acostumei, é claro. Nem jamais vou me acostumar. Ué? Você tá falando com quem, sabidão? Ah, eu só tava pensando em voz alta. Não sei, mas continuo achando que foi o doutor quem roubou todas as nossas cores. A dúvida de hoje é o arco. Rejo isdadigudae ukrao. Tá certo, espelhinho. Te acalma. Agora ele deu pra falar tudo de trás pra frente. E ainda por cima, repetido. Ora, sabidão... Vai ver que é por causa do vídeo descolorido. O arco é uma coisa curvada. O crânio azul como é a da vru. E agora, espelho, o que é isso? Acho que sofro de interferência. Pois é, me roubou pilantra. Agora podemos ficar sossegados que nessa terceira super charada... O Rei Sabidão não vai ter mais chance. É, as novas dúvidas estão completamente fora do seu alcance. Mas essas vozes eu conheço? Calma, rainha, escuta. E aí, finalmente, seremos os donos absolutos de todos os impérios de Tevilusões. E deixaremos todo o cosmos sem cores, sem amores e sem visões. Sabe, me roubou? Às vezes chego até a ficar surpreso com a falta de caráter do Rei Sabidão. Ah, é? Mas pela rainha... É... Pela rainha... Ainda continuo a sentir aquela coisa estranha. Viu só? Eu sabia! Eu lhe avisei, doutor, que isso é um perigo pro coração. Ah, que nada! Com meu processor cardíaco de plástico e nervos de fibras óticas... Não há bem que resista, nem mal que dê na vista. Ah, malvado! Pois é. E até que eu também gostei do espelho biolacônico. Mas peraí, me roubou! Você, por acaso, deixou esse microfone aqui ligado, é? Desliga-te, senão alguém pode ficar na escuta! Ah, essa não! Não acredito no que os meus ouvidos ouviram. Ou será que... Não sei não, rainha. Também pode ser que essa interferência tenha sido só uma tática do doutor pra... O auge da tecnologia cibernética e o suprassumo da ciência informa. A dúvida de hoje é o arco. Arco é a dúvida de hoje. Tá certo, tá certo. Já sei. E daí? Calma, homem. Você não devia ficar tão nervoso assim só por causa do seu jogo de golfe. Ora, rainha, não é só por causa disso. Mas imagina se a realidade da gandaia fica assim pra sempre, sem cores. Ah, pois é. Seria terrível. Faltam 7 minutos para se encerrar o prazo da dúvida de hoje. Faltam 6 minutos e 50 segundos para se encerrar a dúvida de hoje. Viu só? O espelho deve estar de novo com um vírus. E o meu serviço secreto de espertos não descobre nada. Ah! Mas quem sabe, Benzinho, não é? Com o meu jeitinho, quem sabe eu não consiga resolver a parada um dia. Você? Ah, bem, por que não? E o que você sugere? Chamemos o doutor. E aí você vai ver, certo? Certo. Alô, Sadomor, queira aparecer, por favor. Mandaram me chamar, eis que me manifesto, só pela força do meu aro. E eu também, sem me materializar onde bem quero, é claro. Ah, doutor, você veio agora só pela força do seu aro, é? É, sabe? Quando era pequeno, também costumava brincar muito com um aro. Ah, e esse arco infantil também tem algo a ver com o arco da dúvida, por acaso? Ah, rainha, gosto muito de você. Mas não me leve a mal, tá? A dúvida não foi respondida no prazo e não tem mais colher de chá. Ah, doutorzinho, seja amigo, faça só uma exceção. Ou será que você não tem coração? Ora, isso não vem ao caso agora. O que estava em jogo era mais um ponto, não era? E o que importa é que o pontinho é meu. Tá certo, doutor. Mas assim como me chamo Sabidão Primeiro, sei que um dia o feitiço ainda acaba virando contra o feiticeiro. É, quem sabe. Só que tudo depende do tipo do feitiço. Olhe, Sabidão, olhe só. A realidade voltou a ficar colorida. Olha o sol. E olha que arco-íris mais lindo ali, ó. O espelhinho também está com cores de novo, querida. Mas, peraí, arco-íris? Arco-íris é um fenômeno provocado pela dispersão da luz do sol em gotas ou gotículas de água quando chove. É um conjunto de arcos com as 7 cores do espectro solar. Tá vendo só? Então era essa a dúvida de hoje, não é, doutor? Era, só que a resposta chegou fora do prazo. É uma pena. E logo, logo, os nossos pontinhos vão chegar perto da dezena. Pois é, e o placar agora está 8-7 a nosso favor. Mas peraí, gente, vocês não vão querer se retirar assim sem responder à dúvida, não é? O dito arco é o arco-íris, certo? Isso. O arco-íris, uma bolha de sabão ou um prisma quebram a luz solar, dividindo-a em 7 cores que são violeta, índigo ou anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Olha aí o espelho, ó. E só agora que você vem falar isso? A cor em sombrio ou em preto e branco? Será esse o feitiço? Ou será que depois dessa, a questão não é choro ou rio? É, esse riso sabidão foi mesmo bem amarelo. Aliás, doutor, eu ainda não entendi muito bem essa história de bolha de sabão, do anil, nem do vermelho, sabe? Bem, a gente vê as cores, rainha, porque os objetos absorvem uma parte da luz e refletem outra parte, justamente a parte que se vê colorida. O amarelo, por exemplo, é a cor mais clara de todas. E o vermelho, doutor, como é? Ah, querida, o vermelho é a cor das sensações. Ele acelera o coração, a respiração e faz a pressão subir. É a cor do prazer. O azul escuro é de todas as cores a que mais acalma. Ele baixa a tensão e a pressão. É a cor da paz, do sossego de viver. E ainda bem que existe o verde da esperança, não é? Claro, rainha. Quem deseja algo com firmeza sempre alcança. Isso mesmo. E é por isso que eu ainda vou ganhar a nossa guerrinha, doutor, com toda certeza. Não sei não, sabidão. Pode ser. Mas assim como há cores quentes e outras frias, também há os pés quentes e os pés... Olha, doutor, cuidado, tá? Que senão você é que ainda vai ficar descolorido. O que é isso? Não fale assim, querido. Bem, e como o humor de alguém está chegando ao fim, não é, Mirobô? Vamos nos despedindo bem de leve. E não gostamos de ver a cor de burro fugido. Até breve. Vai, vai. Bota o pé no mundo, seu monte de lata enferrujado. E aí, amigos? Esse capítulo, apesar de ter começado sombrio, em preto e branco, ainda terminou bem colorido, não é? Aliás, vocês sabiam que o lilás é uma mistura do vermelho com o azul e é a cor da união, da magia e do cosmos? É, o simbolismo e a influência das cores é um tema muito interessante. Tão interessante quanto o nosso seriado, não acham? Então, até o próximo capítulo, amigos! Nada duvida, quem nada sabe. Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.